Portugal 019 ground. Go ahead, 019. Stand by your transponder, please. Reduza a velocidade para 250 nós. Desça para o nível de voo 070, QNH 1013. Boinha, reduzindo para 250 nós. Autorizado, descendo para o 070. Voo na 790. Estabilizado, menos 390. É 390, complete procedimento, chame a torre 118, decimal 95. 1895, menos 390. Torre Salvador, boa noite, Chanel 6390, na final, X-Ray, prova, chame lá. Chanel 6390, boa noite, pouso autorizado, chão 10, vento 120 graus, 69. 120 com 6 litros, pouso 90, 6310. Azul 4298 Juliette, portão 01. 01, graças. Alfa Eco Fox, aciona identificação, voe na proa de Bonf para interceptar a chegada. Desça para o nível de voo 060, QNH 1013. Desça para o 060 na proa de Bonf. Boa noite, gol 973, na posição 4, solicita para o Chibeque acionamento. Gol 1973, está autorizado no portão 04, chama táxi. Chama na para o táxi, gol 1973. Desça para 2000 pés, QNH 1013. 2000 pés, 1013, 3305. Papa Romeo Alfa Eco Fox, deixa para o nível 050. 050 Alfa Eco Fox. Gol 1705, deixa para o nível 060. 060, 705. SAM 3305, autorizado LS X2 da pista 90, reporte estabilizado. Transferizado para 3305. 310 no solo 57, libera via Fox, solo no 21, decimal 9. Solo Salvador, boa noite. Oceané 63. 10, táxi via Alfa, reporta antes da táxi Juliette. Paulo Salvador, gol no 973, aponto para o táxi com 166 a bordo, 3 horas e 19 minutos, alterna Campinas. Gol no 973, autorizado o táxi até o ponto para Dona 0, via Índia, no ponto para Torres, no 8, decimal 95, ajuste no 013. No 013, ajuste pela Taxi Índia para o ponto para Dona 0, lá Torres 118, gol no 973. Ativo o Alfa Eco Fox número 2 na aproximação. Papa Papa Oscar Charlie Eco, aciona identificação. Desça via chegada Mari para o nível de voo 070, QNH 1093. 1110, confirma, 070. Nível 070, ajuste padrão. Ajuste padrão 1013, via chegada Mari, vamos ver se Pro 973, boa noite, autorizado ingresso, decolagem, pistão no 0, vento 120 graus, 5 nós. A linha decola, voo no 973. Como tráfego, posição 12 horas, 8 milhas, mesmo rumo, cruzando 120 em descida pro 050, Bravo 350. Informo que o tráfego precede na aproximação. Certo, 974. O 1096 aguarda pro táxi. Bora. Papapá November, Papa Charlie, aciona identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 200. Informa o tráfego, posição 12 horas, 8 milhas, mesmo rumo. Cruzando 180 em descida para o 070, Papa Charlie 12. 090, Papa Charlie. Papa, Papa Charlie, reduz a velocidade para 2509. Controle de Salvador, boa noite, Oceano 6313, cliente da Bravo. Voo na 096, autorizado táxi até o ponto espera da 10, via Pátio Índia, no ponto espera torno no 8, decimal 95, ajuste no 013. Gente, Pátio Índia, no ponto espera 18, decimal 95, voo 1095. 040, novembro, Papa Charlie. Controle 328, tá tudo. Oceané. Oceané 6313, boa noite, QNH da Bravo. Oceané 6313, aciona identificação, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 080, QNH 10013. Tira Bonf para o 0800, 6313. Controle Salvador, boa noite, voo no 973. Agora. São 3858, chame Recife em 12685, alterna 12545. Tem um ponto. Salvador, poderia confirmar se o November Papa Charlie bateu 200? November Papa Charlie, desça para o nível de voo 070, QNH 1013. 070-1013, Papa Charlie. Apresenta, 3305. São 3305, completinado o procedimento, chame a torre 118.95. 195, boa. Controle, o voo no 973. Voo no 973, contato radar na decolagem e suba via Dael para o 360. Dael para o 360, voo no 973. Papa Romeo Alfa Eco Fox, desça para 2.000 pés, livre ILS X-Ray da pista 90, reporte estabilizado. 102.000 pés, livre ILS X-Ray, reporte estabilizado ao Fox. Voo 1705, desça para 3.000 pés, QNH 1013, informo que o tráfego que o precede encontra-se 6 milhas. 3.000, ciente do tráfego, 705. November Papa Charlie, curva à direita pro 060. Direita 060, Papa Charlie. November Papa Charlie, desça para o nível 050. 050, Papa Charlie. Oscar Charlie Echo, desça para o nível de voo 060. 060, Oscar Charlie Echo. O meu Sierra Golf Oscar, confirme, é circuito de tráfego no set? Desça para o nível de voo 070. Autorizado Salvador, Salvador, TGL pista 107, decolada 107, curva em coordenação com a torre transponder 0133. São 3305, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1.40 graus 5 nós. Ele pousa no zero, são 3305. Voo no 096, decolar 205, controle em 199, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado. Chegou 1096. Voo no 096, contato radar na decolagem, suba via Momo para o nível de voo 370. Para o 370, gol 1096, solicita fone Froti. Gol 1096, mantenha o perfil da saída. Mantém. Controle Salvador Rio 9890, informação, rosto na pescoço. Bravo na pescoço. 9801, aciona identificação. E o 9810, acione identificação, desça via chegada Bonf para o nível de voo 080. Via chegada Bonf para o 080, 9890, uma boa. Ground 3815, request clear to São Paulo, Guarulhos International Airport, level 340, information Bravo. Ground 3815, stand by to copy. Stand by, ground 3815. Voo 1705, reduz a velocidade para 1809. Boa noite, 0975. Alô, Salvador, boa noite, o TAN 3305, lembrou? A 3305, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, TAN 3305. TAN 3815, ready to copy? Ready to copy, TAN 315. Porta no ponto de espera da Osco para ingresso. Flight level 340 via Upazulu 10 until Salvador. Runway 10 after departure, turn right, dial departure after Leda, after Motiva. Scope 5504 Salvador Approach 119.35. Obrigado, gol no 096. November, Papa Charlie, mantém 070. Gol no 703, desça para 2 mil pés. Livre LSX3 da pista 10. Corrijo, desça para 2 mil pés e aguarde o último vetor para interceptar. 3815, read back correct. Call to push back and start up. I inform, come on, push back and start up. 3815. 0-0-0-0. Avante Papa Charlie, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, Papa Charlie. Gol 1705 para interceptar o localizador, curva à esquerda, proa 070. Toda 17 Alpha Force. Charlie Echo, desça para 2. Desça para 4 mil pés, QNH 10013. 4 mil ajustado no 013, vai ficar Charlie Echo. Nova Eva Papa Charlie, reduz a velocidade para 1809. Reduzindo 180 nós, Papa Charlie. Fica Charlie Echo, reduz a velocidade para 1809. Reduzindo 1809, fica Charlie Echo. Uno 973, chame Recife em 1251, na alterna 13325. 251, 3325. Tem 3.100, 189 no novembro, Papa Charlie. Afirma na nave, chama controle. November, Papa Charlie, 3.100 mais. November, Papa Charlie, desça para 2.000 pés, QNH 1.03. 2.000 pés, 1.013, Papa Charlie. Autorizado a interceptar e manter o novembro Papa Charlie? Esta proeira interceptar o novembro Papa Charlie. Firma após o pouso, prossegue para Copac? Send livre pouso na 17 e prossegue para Aerostar. Ciência. Abestida, Chanel 63, 13. Chanel 63, 13, desça para 4 mil pés, QNH 1013. 4.013, 3.013. Alça Charlie Echo, desça para 3 mil pés, QNH ajuste padrão. 3 mil pés, ajuste padrão, Alça Charlie Echo. Rio 9801, desça para nível 050. Para o 050, Rio 9810. 9810. Reduz a velocidade para 2209, informa o tráfego, posição 12 horas, 7 milhas, mesmo rumo, cruzando 070, em descida para 4 mil pés, um Airbus 320. Gente, reduzido para 2209. Corrijo, Rio 9801, informa que o tráfego que eu precede encontra-se com um grau de piso de 2709. Salve ciência, vamos reduzir. Salvador, Azul 2782, boa noite. Azul 2782, na proa de Mari para interceptar a chegada, desça via para o nível de voo 05, corrijo, 060, QNH 1013. Eite para o 060, via chegada, obrigado. 705, estabilizou. 705, completo, chame a torre 118.95. 705, boa. Gol 1096, chame Recife em 12685, alterna 12545. 12585, obrigado. Passa 705, avistado, pouso autorizado, pistão 90, vento 130 graus, 5 nós. Pouso autorizado, 705. Acertando o localizador, November Papa Charlie. November Papa Charlie, complete procedimento, chame a torre 1-8, decimal 95. 1895, Charlie. Baixanel 6313, reduza a velocidade para 1809. Reduzindo 1809-6393. E o 9890, reduza a velocidade para 1809. Para 1-8-0, reduzindo o Rio 9890. Atingindo 3000, Oscar Charlie. Oscar Charlie Echo, desça para 2000 pés, livre LS X-Ray da pista 90, reporte estabilizado. Descendo para 2000, livre LS X-Ray, reporte estabilizado, Oscar Charlie Echo. Baixanel 6313, desça para 3000 pés, ajuste padrão. Agora 3000, Baixanel 6313. Aumento do eixo da 197 para pouso 990, que é... Prossiga Rio 9890. Cidade de manter 200 nós. Confirme, não tem condições de reduzir para 1809. Sei, sei. Afirmativo. Espera, não precisa puxar o avião. Sucesso para CTG. Sim. Papa Romeu Sierra Golf Oscar tentando as telhas turbulentes do Bang da Bobo usando o 910, quando pronto, decolagem autorizada, pistão no 7, vento 130 graus, 5 nós. O November Papa Charlie tem condições de realizar uma base de curtão no 7? Afirmativo, senhora. Cancela da presente? Cancela da presente. Tente, plano IFR cancelado uso no 5, autorizado base curta 1 no 7, aguardando autorização de pouso, November Papa Charlie. Aguardando o November Papa Charlie, né? Tente, Serra Golf Ótica, após decolagem, mantém o farol de Tapuã aguardando instruções, ok? Voo no 705, no solo no 5, libera via Fox, solo no 21, no decimal 9. Fox 219. Charlie Echo, complete o final do procedimento e chame a torre 1-8, decimal 95. Completo o ILS e chama a torre 1-8, decimal 95, boa noite. Chanel 6313, deixa para 2000 pés, reposta estabilizada. Para 2000, o canal estabilizado 6-3-1-3. Lógica decolador no meia, prossegue farol de Tapuã, espera aguardando instruções. Farol de Tapuã, aguardando instruções, Serra Golf Oscar. Não tem nenhuma passagem, não tem nada. Vento 130 graus, 5 nós. Para a batalha. Para 3000, Rio 9-8-1-0. No 0, prossegue no 7. Na 1-0, senhorita. Cliente, continua a aproximação, aguardando o eixo livre, ajuste no 0, no 3. Afirmativa, aguarda a pista livre, 1-0, no 3, está a 2 milhas de distância. Cliente. 235, desce para o nível 060. 060, 235. Esquerda, subida Puca, Jamo, Caju. Aciona 55, 1-3, controle 119, decimal 35. Autorizado 350 Recife, na outra de Luna 7. Decola da 1-0, primeira turma esquerda, Puca, Jamo, Caju. Responda 5-3, controle 119-35. O Chanel 6310. Então 62, deixa-me pronto, 6310. Informará, obrigado. Segue na Papau, estacionar frequência livre. Boa noite. Oscar Charlie Echo, pouso autorizado, pistão no 0, vento 130 graus, 5 nós. Pouso autorizado, pistão no 0, Oscar Charlie Echo. Charlie Echo, falando tráfego à direita, Charlie 150, mantendo no meu pé, sob fora de tapão, não interfere com o pouso, livre pouso. Afirmativo, ciente do tráfego. É 1-8, decimal 95. 8-95, é Charlie 6-3-1-3, gráfico. E o 98110 desça para 2000 pés. Código transponde 0133. Fazer o teste no equipamento 0133, já vou lá. Salvador, boa noite, Xané 63, 13. Xané 63, 13, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando. Acionado 0133, nada de sinal do farol da Paz do Itapuã, Sierra Gufião. Sierra Gufião, fica ciente, mantém esperto do farol de Itapuã, no meu pé, e aguarde instruções para o toque realmente cerca do 017. Tá ciente, vai em K360 pela esquerda para não interferir na final da 10, Sierra Gufião. Então temos neste momento três traços. O terceiro provavelmente se virá para o toque arremetido, mas ainda aguardo minha autorização. Paciente visual com três, Serra Gonçalves. Qual faixa que segue após o pouso? Salvador, Rio 9890. Rio 9890, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1895, uma boa. Boa. Obrigada no 3, baixou e travou? Baixou, travou, entra. 3-3, informe o tráfego direito no meu pé, Charlie no 50, não interfere com a aproximação, efetuando espera sobre o farol de Itapuã, pouso autorizado, cabeceira 1-0, vento, 1-30 graus, meia dúzia, não. Livre, pouso 1-0, 63, 1-3. Torre, Salvador, Rio 9-8-1-0. Rio 9-8-1-0, continua a aproximação, número 2 para aproximação em Salvador, informo que à direita temos um tráfego efetuando espera sobre o farol de Itapuã, não interfere com a sua aproximação, continue a mesma e aguarde a minha autorização para pouso. Gente, tá, fui ali as suas coisas. Autoriza a voadura da presente para o azul 4235? Aguarde ainda o azul 4235. Escuta. Azul 2782, desça via para 2000 pés, que legal no 013, autorizado. Final INS X-Ray, pistão no 0, reporte, estabilizado no localizador. Azul 2782, ciente. Libera a velocidade em TAP? Afirmativo, azul 2782. Ciente. Azul 4235, desça para 4000 pés, o QNH no 013. 4000 no 013, eu sei. Tá bom, filme é 3-3. Forte, liberando. Sim. Rio 9-8-1-0, continua a aproximação, guardando autorização de pouso. Gente, 9-8-1-0. Tem algum fiosca visual com tráfego na curta final do 1-0? Afirmativo, visual, tem algum fiosca. Gente, aguarde instruções. Rio 9-8-1-0, pouso autorizado, cabeceira 1-0, vento 1-30 graus, meia dúzia nossa. Gente, livre pouso, Rio 9-8-1-0. Sierra Golf Oscar, cruze a retaguarda do tráfego, a final da 1-0, reporte girando base para 1-7. Autorizado o cruzamento, a retaguarda do tráfego, reportará girando base 1-7, Sierra Golf Oscar. pois à direita na Mike, reporte na Quebec para o cruzamento da 17, acho que é aliás. Eu vou na Lima, aponta Mike à direita e informa para ingresso na Quebec. Aluno 21, na decimal 9. 219, liberando. Salvador, Rio 9810, livrou a pista nas suas coisas. 2980 Alfa, Kilo Pat 3, ainda não tem a posição confirmada, mas no Pat 3 fica atento ao balizador. Quem é esse café todo no Pat 3? Remetida da pista 17, vento no 30 graus, 619. Ele toca a remetida 10, só confirma o vento. Afirmativo, prossiga via para 2000 pés do QNH 10013 para sequenciamento, mantém ainda a chegada. Mantendo a chegada, desce via 10013. Charlie Echo vai ingressar próximo à esquerda na Taxiway Quebec, vai manter a posição na Taxiway Quebec e chama a torre 118 decimal 95 para o cruzamento pista 17. Trey, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Estabilizado em LSX, chama 235. Mantém a posição na Quebec e aguarde para o cruzamento. Ingressou no Pacífico Rio 9810, aqui na nossa posição. Chamo Solo. Afirmativo 9810, já ingressou aqui no pátio, já tem a nossa posição. 62 é Romeu agora. Ok, 62 é Romeu agora. Ser Charlie Eco, cruzamento da 1735 autorizado, até aero está, conhece 45, já sabe onde que a aero está? Segundo hangar à esquerda. Golf Oscar, toque remete aos 27, prossiga o farol de Itapuã, mantém espera sobre o farol de Itapuã e aguarde instruções para novo toque arremetido. Farol de Itapuã, aguardando instruções, terra Golf Oscar. 782, check trem. Ok, já baixado e travado na final. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 50 graus, 5 nós. 782, gente. Radar passando posição coral. Oi, Brody Manic, vai interceptar a chegada na Mário, QNH 1013, reporte no ponto 0 de cedo. Estabilizando 235. 4235, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. 198, decimal 95, até mais. Até mais, bom ponto. Torre Salvador, azul 4235, boa noite. O azul 4235, uma boa noite. Boa noite, 4235. Continua a aproximação, aguarda na autorização de pouso. Salvador, bom dia, boa noite. Vou passar para a sala, para os comentários, para o Sérgio, que tem informação grave. Papa Paulo, seu uniforme Charlie, aciona identificação. Autorizado voar direto para o DITAP para interceptar a chegada Mário. QNH 1013, desça para o nível 050. Quem vai voar a DITAP já presente para interceptar a linha 76? Desça para o 050. 1246, desça via para 2000 pés, o QNH no 013. 21.9. Libra, à direita, câmera solo 219-2782. Senhor 330 para Recife, aprovado, copia. Negativo. Sim, como trapo à direita no meu pé, ali no 50, mantendo espera sobre o farol de Itapuã, não interfere com o pouso. Livre pouso, cabeceira 1-0, vento no 40 graus, meia dúzia no cheque, transpouso. Marcha travou 235, sentido tráfego, livre pouso, pista no zero. Over the ground, down 3015, just bridge number 3, request pushback and start. Good push and start, from red text 3815. I read from red, down 3815. 272 da Azul, modificou agora infraero, é previsto agora 04 Romeu do Pátio 3. 04 Romeu, 2782. 3305 na escuta do solo. Afirmativo. Poderia confirmar a rota que foi preenchida no plano? Onde é a fazer do 17, Aracaju? Eu vou ficar com o centro Recife, tem uma rota diferente, só um minuto, gentileza, na 3305. Para o final da 17, Serra Gonçalves. Tá pronto, cobra? Gratis. 3305 Recife, 330 aprovado. Vai prosseguir o via para Zulu 17. Decolado da pista 10, pós decolagem curva esquerda, subida Puca, Jamo, Caju. Aciona 5520, controle 119, decimal 35. 32, direito no 219. Direito no 219, boa noite. Entra na Puca de Maracaju, 5520, transponda, 0935, controle, Santa 3305. Vai, Santa 3305, portão 5, chame pronto, pushback. Vai lá. Salve, Salvador, boa noite, Azul 4235. Azul 4235, táxi via Alfa, reportando da Juliette, mais graça. Alfa, chamando sua Juliette. Golfe Oscar, autorizado toque remetida, dono 7, vento no 40 graus, 5 graus. Autorizado toque remetida, dono 7, Serra Golfe Oscar. Sou Juliette, o 4235. Juliette, portão 09, azul 4235. 09, boa noite, 4235. Boa noite. Boa noite, voo 1170, acione identificação, dessa via chegada a Mari, para o nível 080, Kenegal no 013. 713-080, Mari, voo 1170. Até o uniforme Charlie, reduza para 220 nós. Reduzido 220 até o uniforme Charlie. Contra-se, só confirmando, 10-080, 1170. Afirmo, nível 080, voo 1170. Curva à direita, 68 pela direita, reportará para girar base 197, Sierra Golf Oscar. 4000 autorizado, final ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, final ILS X-Ray, informará no localizador, 1-2-4. Oscar Papa Golf, desça para 3000 pés, Kenegal no 013. 888, adicione identificação, dessa via chegada a Bonf para o nível 060 QNH 1013. Luna 70, dessa via para o nível 050. Via para o 050, 1170. Uniforme Charlie autorizado, final ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. E o final X-Ray até reportará estabilizado no uniforme Charlie. Fora o Golf 705, ciente da Bravo, Fox, Galeão. Localizador, pistão na zero, visual. Alô 246, chama a torre em 1-8-95. 2-8-9-5-1-2-4. Reporte a final de... Tem condições de fazer uma espera no, na rotatória? Se possível, faria na terceira milha. Confirme? Se autorizado, faria na terceira milha. Na terceira milha, na vertical da Irmã. O senhor conhece a Irmã? Afirmativo. Na vertical da Irmã, preparar esperas com curva à esquerda, Serra Golfrauster. Afirmativo, espero com o corpo pela esquerda, vertical bem, mas apenas para sua segurança e a segurança do segundo tráfego, que, do primeiro tráfego que vem na final da 1-0, Serra Golf. Qual será autorizado pelo novo toque de emitida? Tá certo, Serra Golf Alça. 1-2-4-6, não me escuta? Afirma, baixar travado visual, campeão. 1-2-4-6, informa o tráfego, à esquerda, Charlie 150, 1000 pés, iniciará a espera na terceira da milha da final da 1-7, não interfere com a sua aproximação, pouso autorizado de cabeceira 1-0. Vento no 40 graus, 7-9. Check the exclusive. Pouso baixado travado, temos o tráfego no TICAM, já dando aqui a vista de proximidade, senhorita. Está muito próximo do ILS. Serra Golf, ciente no 246. O Serra Golf Oscar, por gentileza, faz a curva pela direita para se distanciar do tráfego da 1-0 e, nesse momento, reclama da separação, tá ok? Tá, gente, efetuando curva para o melhor conforto do comandante. Eu ativo, obrigada. Gol no 246, informa o tráfego já está ciente também do seu tráfego. Nesse momento vai iniciar a curva direita para seu maior conforto e maior separação. No 246, pouso autorizado. 246 ciente e visual agora com o tráfego, obrigado. 4 hour and 10 minutes and you reach your grenade galleon. 215 for taxi via India and Alpha to holding point 110. The contact tower 118.95 on altimeter 1013. Have a good flight and good night. Okay. Clear the taxi April, India, taxi India and Alpha and Juliet. Contact the tower and hold point 118.95. 3815, can I check 1013? Yes, and India and Alpha, okay, negative, Juliet. India and Alpha, then 3815. Puxa, fundamento, assinando 6300 na gate 6. Serra Golfiosca ciente, reporte ao completado 360. Reportanal, interceptacional no 7, Serra Golfiosca. Você quer conta do gol no 7-0-5? No último, 7-0-5. Só complementar, tá atualizado, 63-1-0, né? Não tá no 62, ele tá livre. Convertido. Tem Serra Golfiosca, continue espera e aguarde para a aproximação. Mantendo esperas no setor com curva à esquerda, já visual com a nova aeronave na final da 1-0, Serra Golfiosca. Ciência afirmativa e não mantenha esperas, ok? Mantendo esperas, Serra Golfiosca. Lula 246, falou sobre o direito 99. Lula 246, direito 1219. Direita 1219, Lula 246. Boa noite, é o Papapá, o Zé de Valenciano. Papapá, uniforme, hotel uniforme Charlie. Continua em aproximação para pouso na 1-0. Informe embaixada de trabalho. Está embaixada de trabalho, senhorita. Agora uma milha de certo. Papapá, hotel uniforme Charlie. Pouso autorizado cabeceira 1-0. Vento no 40 graus 619. Informa o tráfego à esquerda no meu pé. Efetuando espera 3 milhas da final da 1-7. Não interfere com o pouso. Pode ser. Hotel uniforme Charlie, sim. 3-5. É a partir da posição, senhor. Ken Roger. São Moço, Mike Oscar Lima, Serra Uniforme Moço, prossegue conforme rota do plano. Decolando a 10 com curva direita, subida Israel, Leda e direto Irume. Onde após Irume, intercepta o Pernal Vendo 857. Partiu, decolando a 10. Israel, Leda, Irume, Pernal Vendo 857 para Moço. Está na posição para sanamento, devido ao problema técnico, está na posição, possível? Não está livre o pushback. Posição acionamento, chame pronto para o push, gol no 705. Camarada. 3305, está com 8-9 a bordo, 3 horas e 50, perna natal. Segunda direita, Índia Alfa, quando espera 1-0, torre 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0, 1-3, então bom voo e boa noite, está 3305. Índia Alfa, 0-9-5, ponto de espera, chama a torre. Tá 3305, boa noite. Solo com 1246, eco. Eita, via Alfa, reporte antes da Juliette. Boa noite, mano 246. Boa noite, Alfa. Antes da Juliette, reporte. Identificação dessa vez chegada a Mari para o nível 050, QNH 1013. Luna, aguarde ainda, autorizado está, pegou no 970. O gol 1170, isso havia para 2 mil pés, o QNH 1013 e iniciando são para 2203. Sente, reduzindo 220, descendo para 2000 via Marigol 1170. Gol no 888, desça via para 4000 pés, o Kenegal no 013. E aguarde para toque emitido. Autorizado final, 97 já. Marcando instruções, Serra Gol Costa. Oscar Papagolf, pela informação, o Charlie 150 na final da 17, chama a torre, Salvador em 1, no 8, decimal 95. Bom, camarada. 46. Xanã 6310, na escuta? Prossiga, 6310. Xanã da passagem, o tráfego da Gol vai ingressando no pátio para o portão 02. Afirmativo, 246, ingressa Juliette, agilizando, portão 02, com 246. Ingressa Juliette, portão 2, com 246, graças a Deus. 46310, após o Boeing 737 da Gol ingressar, prossiga via Pátio Índia até o ponto de espera, 18895, bom voo. Opa, frente às ordens, ponto de espera, 18895, graças a Deus. Aeronave efetuando nesse momento espera na final, siga na final da 10. Uniforme, hotel uniforme Charlie, solo 46, qual pátio? É um hangar, senhor. Sim, se libera direito, solo no 219. Papagô que vai para o hangar dela está, então no 7 seria mais confortável. Papapapá, hotel de Capistado, Bruna F. Uniforme Charlie, boa noite, prossiga direita via Alfa, qual pátio vai prosseguir? Direita via Alfa, vai até hangar. Seria aqui, vi, na final da 10 e efetuar uma base curta já bem, na, bem próxima aqui da final da 17. Próximo onde? Tá ok, então, Oscar Papagolf, continua a aproximação, informe o tráfego que está efetuando, espera 3 milhas nesse momento, na 17, tá ok, Oscar Papagolf? Taxi Juliette para cruzar o pátio principal. Tem conhecimento do aeródromo? Afirmo. Tem curso aqui na 17, não teria problema não. O que é que você prefere? Proceder agora para 10, então. Confirme? 10. Quem já propagou, forma o tráfego iniciando rolagem nesse momento na 10, ok? Reduza para a mínima e aguarde o instante. Ok, tá certo. Se você propagou, for um pouco baixa a transmissão, confirme? Está ficando o tráfego decolando. Sim. Vamos lá, 3305, ponto espera no 0, prazo. Oscar Papagol, pouso autorizado, cabeceira no 0, versão no 30 graus, meia dúzia nossa. Pouso autorizado. 3305, quanto em boa de espera? Relativo. Mil pés, autorizado final, ILS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Desce dia 2000 pés, reportamento estabilizado no localizador, voo no 882. É o uniforme Charlie. Uniforme Charlie. BCA, fica também no 45. É que fala na frente à direita, né? Fica logo à direita. Positap, via 2000 pés, 1013, gol 1970. Salvador Depot, Return 3815, 2500. Voo 1170, informa o tráfego à esquerda, no meu pé, Charlie 150, efetuando espera na 17, aguardando e ciente do seu tráfego e aguardando para seguir para pouso, não interfere com a sua aproximação. Informativo, Central, 170. Autorizado decolagem cabeceira 10, vento no 30 graus, 119. Sempre decolagem, 370. 80, estou com tráfego, já tinha iniciado o pushback à sua frente, está visual com tráfego? Está, está visual com tráfego, tá? Tá? Para sua segurança, por gentileza, faça 80 e retorne até o pátio 3, aguardando para o cruzamento do pátio. Volta de 80, volta para o 3 e aguarda a ordem do pátio. Boa, escapa para a Golf, vai manter a posição antes da Juliette, aguardando seu contrato, vai iniciar o táxi no através do portão 07. Uniforme Charlie, desculpe pelos transtornos, vai ingressar próxima à direita indo ao pátio 3 e vai aguardar para o novo cruzamento do pátio principal. Afirmativo. Muito obrigado pela colaboração e mais uma vez desculpa pelo transtorno. Agora com controle 119 decimal 35. Prossiga via parte principal, Índia e Alfa, ponto espera 10, torre 18 decimal 95, altímetro 10 no 3, tem um bom voo no 705. Pátio, Índia e Alfa. Certo. Tá ciente, visual com mesmo, serra no próximo. Puka. Da Puka 330 subido, 330. Fogão no 888, estabilizado em ALS 0. No 888, chama a torre Salvador em 1, no 8, decimal 95. 1895, boa, boa, no 888. Boa. Charlie observando a passagem do Boeing 737 da Gol, após, prossiga com o cruzamento do pátio principal, reposta no taxiway Lima para prosseguir o táxi. Quem está visual mesmo, vai prosseguir agora, vai tomar o caminho para a gente. Tá, boa noite, solo 52, direita no 219. Direita no 219, no 170. Bom, no 888, forma o tráfego à esquerda, Charlie no 50, mantendo no meu pé. Não interfere com sua aproximação.